solidão da minha vida, morrerei, querida, do teu desamor. Muito embora me desprezes, te amarei. Que a ti distante chegue a meiga e triste voz do trovador. Feliz te quero mais se um dia toda essa alegria se tornasse em dor. Ouvirias do passado a voz do repetir baixinho a meiga e triste confissão.